bem? Quem está aqui novamente é o André, e hoje vamos para o oficial primeiro episódio do podcast, onde eu vou discutir com vocês um tema que eu acho bem interessante de se falar, só que eu não falo muito com as pessoas porque eu não tenho essa oportunidade de arrumar um gancho bom para falar sobre a religião. Eu acho que para um bom começo seria melhor eu falar como eu vejo a religião desde o início, como foram meus primeiros contatos com ela. Desde muito novo, eu fui introduzido na Igreja Católica. Quando eu era bem criança, papo de 5 a 6 anos, eu já ia bastante para a Igreja Católica e sempre acompanhei minha família lá, já que praticamente todo mundo da minha família é cristão católico. Mais ou menos com meus 9 anos, eu fui obrigado a entrar na catequese. Eu fiz das 9 até os 11 anos e era uma experiência bem diferente, tinha várias pessoas da minha idade. E era legal conversar com o povo, né? Porque você ainda é novo, assim, você tipo, se interessa pra ir atrás das pessoas e ver, tipo, como são os lugares e tal. Porque, tipo, quando você é criança, tudo é novo pra você, né? Mesmo sendo divertido falar com o povo, eu, no fundo, nunca gostei muito do ambiente. Eu sempre tive uma dúvida atrás da orelha bem grande sobre religião, porque eu sempre fui uma pessoa muito questionadora. Desde criança, eu nunca entendi o conceito de dogma. Eu sempre pensava, por que eu não posso questionar isso? Isso não pode ser questionado, eu tenho que aceitar isso calado. Só que como era criança, burro e medroso, eu tinha medo de estar ofendendo Jesus, que era o meu Deus. Então eu continuei na catequese fazendo, dos meus 9 aos 11 anos. Todo domingo, se eu não me engano, eu tinha que ir acordar 8 da manhã e ficar da igreja, das 8 até as 9, que era o horário da missa. E quando acabava a missa, eu já ia direto para a escola, que é onde ficava as catequistas. Acabando a catequese, quando eu tava mais ou menos no 7º ano, eu comecei a pensar mais sobre. Foi uma fase que eu tava ficando um pouquinho mais velho, tipo, tava bem novo. Eu sou bem novo atualmente e, tipo, eu era mais novo ainda naquela época. E as dúvidas recorrentes começaram. Será que Deus existe? Por que eu não sinto nada perante a isso? E por que existe tanta miséria no mundo? Que é provavelmente o questionamento mais grande dos ateus. E depois de tanto pensar nisso, de me sentir mal pensando que eu ia pro inferno, por na minha cabeça blasfemar contra o Senhor, eu decidi virar agnóstico. Eu me considerei agnóstico por 1 ou 2 anos, até meus 14 anos, quando eu de fato vi que eu não acreditava em nada. Virei ateu de fato e comecei a seguir essa doutrina. Cada vez mais eu fui me aprofundando mais, não tanto como eu desejaria, eu ainda preciso ver muito sobre como mais pessoas veem e encaram, tá ligado? Porque sempre tem diferentes pontos de vista das pessoas, tá ligado? Não é só porque eu vejo o ateísmo de tal forma que na essência ele seja isso, sabe? Então, tipo, eu realmente preciso estudar muito e eu ainda sou muito ignorante sobre o assunto. Mas eu fui vendo vídeos e você vai vendo que coisas pra você fazem sentido e outras não, sabe? E você vai moldando sua opinião de acordo com o que você vê e acredita, sabe? Então eu fui vendo mais sobre ateísmo e fui vendo que eu me encaixava bastante nesse grupo. E a partir dos meus 14 anos eu realmente adotei de fato o ateísmo. A forma como eu vejo a religião é algo bem assim, que depende, sabe? É algo que depende bastante. Tem muitas coisas que eu vejo que eu não entendo em muitas das religiões, principalmente nas que acreditam em Jesus ou Deus. São muitos questionamentos que muitas pessoas podem considerar rasos, como por que existe tanto sofrimento? Porque Deus não mostra uma prova concreta de que ele existe, sabe? E mesmo que muitas pessoas considerem esses pensamentos rasos e possam até tentar refutá-los de alguma forma, eu realmente compactuo com eles e compactuo desse ceticismo todo, porque eu sempre fui uma pessoa cética. E eu fui perceber isso depois que eu vi mais sobre a agnosticismo e ateísmo. Então, muitas das coisas eu não consigo entender, mas eu respeito todo mundo, porque, obviamente, respeito é fundamental, e eu não tenho problema com religiosos, assim. Eu só tenho um problema com quem é fanático, porque eu acho que quando você tenta impor tanto sua fé num nível que você atrapalha outras pessoas, ou vira uma pessoa chata, eu acho que você já está errado, independente do que você crê, até mesmo se você for ateu ou agnóstico. Isso é estúpido. E eu não tenho realmente problemas com a religião, tanto que meu melhor amigo, o Enzo, ele é uma pessoa extremamente religiosa. Ele é bem ligado com a Umbanda e com a mediunidade dele, sabe? Porque é algo que realmente é bem importante pra ele. Então, tipo, se faz bem pra ele e ele não faz mal pra ninguém, eu não tenho por que eu achar isso ruim, sabe? Não é, por exemplo, que ele seja um bandista que eu vá, por exemplo, gostar mais do que eu gosto, de, por exemplo, de um cristão. Tem a ver com respeito. E eu vejo que ele é um cara de ouro. E ele me ajudou pra caralho sempre que eu precisei, sabe? E eu acompanhei tudo bem de longe. Eu conheci ele bem antes dele entrar na Umbanda. E eu vi o bem que isso faz, e eu vejo o bem que a Umbanda fez e faz na vida dele até hoje. É uma coisa bem fundamental na vida dele, e eu acho incrível essa forma de como ele conseguiu se ajudar e foi ajudado por causa da religião. E eu ainda não acredito em nada, sabe? É muito louco isso. Então, como eu já devo ter falado anteriormente, eu não tenho nenhum problema se você é um religioso que não prega o mal pra ninguém, sabe? Eu acho incrível se você consegue usar a religião como um pilar pra te ajudar em algo que você queira, se ajudar na sua vida. E sempre tem pessoas más, independente do que a pessoa crê ou não crê, sempre vai ter pessoas más no meio que podem fazer ter uma imagem bem deturpada do que a religião da pessoa é, sabe? Então eu acho que a religião é algo que deve sim ser olhado com mais cautela e mais paciência pra você conseguir entender o que as pessoas pensam, sabe? É muito interessante estudar sobre quando você tem um mínimo respeito pra entender o próximo. É algo muito proveitoso. E a religião, querendo ou não, é um grande pilar para várias pessoas. Ela é fundamental demais para pessoas. E mesmo que eu seja uma pessoa bem convicta no que eu creio, eu acredito que a religião nunca vai acabar. A religião é algo que desde sempre houve no mundo, e ela consegue ser boa para as pessoas desde então. E é isso. Eu acho que não tem problema nenhum você ser uma pessoa religiosa se você não faz o mal. Se a religião te faz bem e você não faz mal para ninguém, tá tudo bem. Continue. Você não precisa ser ateu, agnóstico, sabe? Se a religião te faz bem, continue. Isso é ótimo para você. E continua. Só não faz mal pros outros, sabe? E é isso que eu penso, basicamente. Eu poderia me estender bastante, mas eu realmente não preciso, sabe? É um assunto bem interessante, a religião. Eu conseguiria me estender muito mais, mas eu acho que não convém no primeiro episódio eu me alongar tanto num tema que eu não tenho nem tanto conhecimento sobre. Então é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Espero que vocês tenham entendido meu ponto. E que, se você discorda, coloca seu ponto nos comentários, tem os comentários do Spotify. E você pode falar o que você pensa, que pode gerar uma discussão bem proveitosa, se houver respeito. Esse foi o episódio 1. Até a próxima.